Sei, eu não tô muito bem já faz tempo. Sei, que não sei nada de sentimento. Foi cada uma que aprontei comigo e me tornei meu pior inimigo. Eu me apaixono, faço, me entrego de jeito que sou. Quando acho que tô acertando, olha aí, Alan, errei de novo. Eu sei que errar é humano, mas insistir no erro é errado, mano, mas insiste no erro.